Da Rádio Com. Aqui está começando agora o programa Nós Nos Outros, Antropofonias e Charlas, organizado pelos alunos e professores da Universidade Federal de Pelotas, do curso de Antropologia, do Bacharelado de Antropologia e Arqueologia. Esse é um projeto de extensão e também pode ser ouvido pelo site www.radiocom.org.br. Hoje aqui comigo estão Beatriz Helena Mendes da Silva, que defendeu seu TCC sobre cotas no curso de bacharelado em antropologia, e Jaqueline Borges. Gente, uma boa noite a todos. Me faço presente hoje aqui, né, para falar um pouquinho do que foi esse contexto todo, que essa trajetória que me trouxe até aqui. Espero que vocês gostem. Bom, Beatriz, pode nos contar um pouquinho sobre tua trajetória, sobre o projeto de pesquisa? Bem, o meu projeto de pesquisa, ele começou há um ano e meio atrás com a professora Lori, que eu troquei, tu sabes que não era, né? Seria família, parentesco e religião, que seria um tema muito grande. E eu, por não ter experiência em TCC, achei que a abordagem seria muito grande, mas... Não, depois, agora vendo e que tudo passou, eu vi que realmente esse tema de cotas foi o melhor que poderia ter acontecido comigo. E a função que deu tudo isso foi de eu não ter, eu mesmo sendo negra, eu não tinha conhecimento das cotas. Eu não sabia o que, que eram as cotas. Por que, que eu não sabia? Porque ao entrar na universidade, eu entrei na filosofia, tá? E eu não entrei por cotas, porque em 2012 e 11 não tinha. Então, ela foi em 2012 para 2013 que começou as cotas na nossa universidade. A nossa universidade foi a última a aceitar as cotas raciais, tá? As ações afirmativas. O que que aconteceu? O meu TCC, ele foi basicamente... Eu queria fazer uma coisa ampla. Né, a Lore, se tá me ouvindo e vai ouvir depois, vai me dar um puxãozinho de orelha. Eu queria falar de todas as cotas, mas aí a gente conversou e ela me disse: Beatriz, isso não pode, tu tem que falar uma coisa mais sucinta, que tu consigas compreender e entender. Na hora foi muito difícil de eu aceitar, porque depois de eu botar uma coisinha assim, eu quero ser que seja daquela maneira. Mas quando comecei a fazer, gente, eu vi que ela estava certa. Porque mesmo eu fazendo dentro da antropologia e dentro da nossa universidade, do nosso curso, eu tive muito trabalho, porque não tinha até agora o meu primeiro TCC de cotas dentro da Universidade Federal, e principalmente na antropologia. Então, foi um trabalho bem denso. Eu fiz com alunos, eu fiz com professores, a pesquisa dentro. Pesquisei em Munanga, vários autores, para conseguir chegar, que foi muitas noites de sono, foi um trabalho bem árduo e que me levou assim, ó, a entender. E hoje, assim, sou uma defensora das cotas, porque eu vejo o quanto nós, negros, não temos a oportunidade de chegar até ali. Não só nós, negros, mas também as baixa renda, porque tem várias tipo de cotas dentro da universidade, só que ninguém fala. Só que essa parte eu vou deixar para mais tarde, né? Vou dar um adendo, só um adendo, para deixar assim vocês quererem saber um pouquinho mais. Bom, Beatriz, No, a política de cotas, é, não sei se você sabe mais ou menos a porcentagem de alunos que tem por cotas dentro da universidade, uma estimativa. Assim, olha, eu tenho gráfico aqui dentro, mas assim, é pouco, ainda é pouco. Porque são 25%, né, para alunos cotistas, negros, pardos, indígenas. Aí você vê o que, que sobra, muito pouco. Mas eu acredito, porque todo mundo fala, ah, mas é pouco, teria que ser mais, é pouco. Mas eu acho que a gente já conseguiu avançar bastante. Porque tu olha, eu não via no direito, na medicina, eu não via negros. E hoje eu tô vendo a universidade, ela tá enegrecendo aos poucos. Vai demorar, vai ser um trabalho árduo, mas a gente vai conseguir chegar lá. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho a importância das cotas dentro da universidade. Gente, a importância dela é fundamental. Porque é o que eu acabei assim, de dizer, que o que, que fez a diferença? A diferença dos negros entrando na universidade. O que, que acontece no direito, que é totalmente racista, e que a gente vai nas palestras e vê o que sofrem os alunos cotistas dentro do direito, as denúncias que tem. Então, é muito grande. Dentro da nossa antropologia, acredito que é o nosso curso, não acontece isso. Tem, entrou em 2017, que eu tive a honra, né, de entrevistar, e ele faz parte, o Glênio, que foi o único cotista da antropologia, que eu fiquei muito contente, né, que eu cheguei e disse, pô, entrou um por cota, porque pra gente é muito satisfatório. Quanto ao ano de 2017, para vocês terem uma ideia, eu fui a única formanda negra, né, desse ano e desse semestre. Aí a minha formatura interna foi dia 20 de outubro de 2017. Beatriz, eu gostaria que tu explicasse um pouquinho mais sobre a tua pesquisa, como é que foi o embasamento dela. O embasamento dela foi totalmente dentro da nossa área, dentro da antropologia, até mesmo porque quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu vi que eu não podia fazer daquela maneira que eu estava pensando amplamente, porque eu não ia chegar a um denominador comum. E aí a professora Lori teve uma participação, assim, costumo dizer, gente, ela foi uma mãe, porque mãe briga, mãe chama atenção e mãe faz tu colocar os pés no chão. E foi o que ela fez comigo. Gente, a nossa trajetória, eu e ela, dentro desse trabalho, dentro dessa pesquisa, eu ia para casa dela, para nós ficarmos até tarde fazendo TCC, fazendo pesquisa, concluindo esse trabalho. Então, a gente ia procurar autores, porque se vocês forem ver, não tinha tanto leitura, não tinha livros, a gente tinha que catar para poder fazer. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer 80 páginas. Existem muito poucos autores negros dentro da universidade, né? Muito, muito pouco. Só a gente, Munanga, que foi o que eu mais trabalhei, e eu fiquei assim, ele disse que jamais os brancos se apoderariam das cotas raciais. E no meu TCC eu tô contestando o Munanga, olha eu, hein, quem sou eu para contestar Munanga, que os brancos se apoderaram, sim. Olha o que aconteceu com a medicina, e foi bem na época que eu tava fazendo o meu TCC que eles foram, não é retirado, eu tenho uma palavra que afastados. Eu não... Foram afastados para poder fazer valer os negros que eram de direito daquela época. Né? Então eu te digo assim, Munanga, você está errado, porque isso aconteceu século XXI, né, na nossa universidade, e que valeu assim para todo mundo, chamou a atenção de todo mundo. Então, para vocês verem a pesquisa, o pensamento que ele tinha daquela época, né, porque ninguém quer ser negro. Tá? As pessoas não querem ser, mas para a cota na medicina, as pessoas querem se valer do nosso direito. E fizeram se valer, de olho azul, né? Nas nossas cotas. E eu acho que foi assim, ó, muito forte isso aí. Deu em rede nacional. Então, eu acho que foi muito forte. Ah, sim. Isso não... É muito assunto. E eu tenho, assim, é bem complicado a temática. O meu assunto, por não ter, gente... A gente fez um trabalho muito árduo. Quando eu digo que o meu TCC, ele é o meu bebê, ele é o meu bebê. Quando eu fiz as entrevistas que as pessoas falavam e diziam pra mim... Ah, mas que cotas raciais? Gente, não tem só as cotas para negro. Nós é só 25%. Tem cotas para um salário mínimo. Eu vou só dar uma pincelada porque esse assunto está dentro. Mas depois a gente vai esmiuçar ele melhor. Tem cotas para escola pública, 50%. Tem o PAV. Tem baixa renda, mulheres em vulnerabilidade social, só que não é falado. E nós temos um projeto dentro da universidade que está fazendo com a Alessandra Gasparotto esse trabalho. O que está fazendo? A gente vai nas escolas, vai nas comunidades, dá palestra, ensina a se inscrever para o Enem, porque as pessoas não sabem, não é porque não querem, gente, as pessoas não sabem se inscrever. Eles nem sabem o que é cota L1, L2, L4, que agora 2017-2 mudou, aumentou, ficou mais... explicativa, eu acredito, o número de cotas. Eu acho que vai até o L14. Beatriz, eu gostaria que tu explanasse um pouco mais para os ouvintes alguns fatores do surgimento das cotas, que eu acho que, acredito que seja muito importante esses fatores históricos. Tá. Assim. As cotas, elas foram criadas como uma reparação social e histórica. Para reparar tudo aquilo que nos foi tirado. Só que acontece que as pessoas não entendem o que é isso. Então, não é só a reparação social e história para negros. É para todas as classes que estão vinculadas às cotas. Então, ela foi uma lei criada em... A lei 2712. Ela foi criada em 2012, tá? E dali ela vem se aperfeiçoando. Daqui a 10 anos, se eu não estou enganada... vão fazer, tipo, para ver se as cotas deram certo. Eu, como que trabalho para a CICE, que é a Comissão Étnico-Racial da Federal, tá? Eu fiz um processo seletivo, eu passei por ele, a minha nota foi 9,9, né? Fiquei entre quarto lugar, concorrendo com professores, com pessoas de alto gabarito, que eu tive assim, a honra, e tenho a honra de estar trabalhando já há 1 ano e meio. A responsabilidade é muito grande, porque quando pessoas que eu cheguei ali, como assim, o Fábio Gonçalves, a professora Lore, que já era minha orientadora, fazendo parte da comissão, Antônio Rosa, advogado da OAB, tanta gente, a Rosemar, que eu nem sabia que ela era presidente da comissão, só fui saber depois quando eu fui me inscrever e fazer todo aquele processo. Então foi muito assim, olha, eu cheguei ali até me assustei, eu olhei para mim e eu disse assim, o que eu tô fazendo aqui, gente? Mas como uma pessoa de olho azul, branca, né, minha chefe me passou uma ordem para mim me inscrever, porque seria importante, eu tive das 8 às 12 para fazer tudo, porque o processo foi bem longo, ele foi 5 etapas. E todos os dias a gente tinha alguma coisa para fazer. Quando chegou o final, eu já não aguentava mais. Eu disse, meu Deus do céu, onde é que a Lucimar, que é a minha chefe lá na unidade onde eu trabalho, na UBS, pediu para me meter. Aí depois eu digo assim, meu Deus, eu tenho que ler mais, eu tenho que saber mais, porque estava no jornal. Eu cheguei lá no Diário da Manhã, não fazendo propaganda, mas era onde estava mesmo, e ela me mostrou, e eu vim, fiz, e tô aí na comissão já há 1 ano e pouco, trabalhando, defendendo as cotas, né, entrevistando as pessoas, e eu fico muito contente quando eu vejo negros entrando, meu olho brilha, porque eu sei que estão fazendo valer os direitos do que é as ações afirmativas. Eu acho que o pobre também tem o seu direito, mas ele também tem as suas cotas. Basta falar. Porque o cota, sim, quando ele vai no Caique, na Z3, né, Pelotense, nós não vamos lá para quê? Para explicar isso, explicar o que é as cotas. E aí tu vê que as pessoas não sabem. Eu acho que deveria ser muito mais divulgado. Esse projeto deveria ter muito mais amparo, mais ajuda. Porque meninas que eu fui lá, e até me emociona um pouco, que eu ajudei a se inscrever, hoje passam por mim, né, dentro da universidade, quando eu tô lá, e diz, professora, a senhora me ajudou. Eu tô lá e eu digo, ai meu Deus, ela me chamou de professora, porque é um orgulho pra gente, né? A gente poder ajudar o outro, a gente poder fazer essa diferença dentro da universidade. Meninas da periferia, das E3, meninas que estão na nutrição, que entraram por cotas, que coisa mais benéfica que isso? Porque até então eu olhava as nutricionistas, era tudo magrinha e branca, e hoje não. Hoje nós temos nossas negras que estão lá dentro, né? Nós temos o nosso povo que está entrando, nós temos a de baixa renda que está lá. Só que não divulgo. Aí fico só em cima, não sei se nós temos tantas evidências. Quem ri de mim, tem até um ditado do Cota assim, quem ri de mim tem... Ai, agora me esqueci, gente, é tanta coisa, é muita informação. Mas tem esse, tipo um slogan do Cota assim, que é a professora que faz, essa Alessandra Gasparotto, que é muito, muito bom. Para vocês terem uma ideia, uma noite fria, de fria mesmo, eu trabalhava, não trabalhava ainda nessa unidade onde estou hoje. Eu cheguei, saí às 5 da manhã para ir para o outro trabalho, cheguei, era umas 6 horas, estavam me esperando já, porque eu pedi uma hora para sair antes, e a gente foi fazer três. Para aquele colégio lá, um barreiro, assim, tu vê assim que é uma comunidade pobre, né, de pescadores. E essas meninas que estavam lá, que a gente foi muito bem recebido. Então, aquele cansaço, eu tava com cansaço, mas quando eu cheguei lá, eu digo assim, meu Deus, olha só o retorno que eu tô tendo, o meu cansaço passou. Eu só vim ter cansaço quando eu disse assim, acabou, tipo, agora eu tô cansada. E hoje eu passo por elas e elas estão na nutrição. Então foi tanta gente que a gente já ajudou nesse tempo que eu estou dentro da universidade, que eu fico muito feliz. Eu sou totalmente, não poderia ser diferente, a favor das cotas, todas elas, para deficientes, para todos. Porque eu acho que tem que haver essa igualdade, todos têm que ter direito, pobre, aquele que precisa, porque eu fico muito triste de ver que o rico estava dentro da nossa universidade e nós estávamos aonde? Nas escolas pagas. Na Católica, nas na Unopar, que é uma escola EAD. Então, isso me deixa muito feliz de ver que a gente consegue fazer essa trajetória. É um trabalho muito bonito que vocês realizam no Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidades da UFPEL, que é a UNUAD. Que é onde a Beatriz atualmente trabalha, onde ela já comentou que fez o processo seletivo. Eu acho muito importante essa compreensão, principalmente para as pessoas que estão ouvindo esse programa, também compreenderem seus direitos. Que muitas vezes elas não sabem que têm, e elas têm esse direito para entrar numa universidade pública, ter um ensino de qualidade. Olha, o NUAD, o Núcleo das Ações Afirmativas e Diversidade da Universidade Federal de Pelotas, ele está fazendo um trabalho muito importante, muito claro, com o apoio da nossa reitoria, porque eu acho que sem apoio tu não vai nada. A nossa presidente, a Rosemar, ela faz de tudo para que consiga ajudar, né, todos que chegam lá. Geralmente as pessoas às vezes são, né, não são, são indeferidos, mas quando são indeferidos, eles ainda têm uma segunda chance de nos trazer as provas, e quem julga nesse indeferimento não vai julgar pessoas diferentes. Se eu julguei agora, vai ser a Jaqueline que vai julgar, e ela nem estava sabendo do processo, para ter essa igualdade e ter essa transparência. Sim, é importante compreender também que o sistema de cotas, ele atualmente é feito por diversas pessoas dentro da universidade também, né? É. E várias pessoas diferentes. Diferentes, porque tem a sociedade civil, que é onde eu participo, né? Onde é a entidade que eu represento, né? Dentro, né? Sociedade civil. Tem a Ordem dos Advogados de Pelotas, que é o Fábio Gonçalves, a Rosângela, né, o Antônio Rosa, que fez parte e agora não faz mais, que é uma pena, mas devido aos serviços que ele tem. O Tabajara, não poderia te esquecer, Tabajara. Sei que tu deve estar aí escutando o que tu me falou. E tem da Escola Municipal Pelotense a Ana, a Tereza do IFE. Então, eu te digo assim, ó, são vários segmentos dentro do NUAD. O NUAD não é feito de pessoas certinhas, pequenininhas, não. O NUAD é feito de vários segmentos. E além dessa... Além da entrada na universidade, também existe todo o acompanhamento do cotista, né? Dentro do, verdade. Da universidade. Não os é, GTs. Exatamente. Os GTs. Não é apenas entrada, mas sim não. Toda a permanência deste aluno. Toda a permanência. Então, eu sempre costumo dizer assim que não basta tu fazer o filho. Tu também tens que acompanhar o teu filho. E é isso que o NUAD faz. Tem o lado psicológico que é atendido, a alimentação, transporte, o GT Educação. Então, são vários GTs. Né, criado, que são pessoas dentro da universidade que são os responsáveis, junto com a entidade civil. Gente, se eu esqueci alguma coisa, perdão, mas é muita coisa. Não, a gente compreende, porque o trabalho é muito complexo, é longo. E também existem as ações da UFPEL para os cotistas, né? Tem. Não sei se tu gostaria de dar uma palavrinha sobre eles. Essa parte, assim, as ações do que eles fazem é muito importante, porque entra nessa de transporte, moradia, sim, né? Que, eles, que é a PRAE que faz esse trabalho. Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. É, né? Então eles dão todo esse aparato, todo o aluno não fica... Gente, assim, ó, vocês imaginam, eu tava esses dias falando com uma amiga minha, eu disse pra ela... Quantos alunos nós temos? Acho que uns 24 mil alunos dentro da Universidade Federal. Acredito que mais ou menos isso. O que que acontece com tudo isso? Tendo esses alunos todos, como é que a universidade faz para dar conta de todo mundo? Então, geralmente, perdão, alguma coisa pode passar. Mas o que chega até eles, eles tentam resolver. Sim, também... Alunos da UFPEL são praticamente 10% da população total da cidade. É uma gestão imensa também para organizar todos esses alunos dentro das universidades. Muitas vezes não tem o ambiente correto para abrigar esses alunos, como infraestrutura para dar aula. Nós temos uma série de problemas também do governo federal, digamos assim, que não nos ampara corretamente em algumas questões. Mas os professores estão sempre muito abertos. Ah, nossos professores, puxando pro nosso assado, né? Pro nosso curso, né? Me desculpe os outros, mas eu vou falar daqueles que eu conheço, né? Então, eu posso falar da antropologia, que os professores nos dão uma liberdade muito grande, ajuda, e nunca nos deixam sem resposta. Eu mesmo fui uma aluna terrível, porque eu sempre perguntava, eu sempre queria saber. Isso e eles... acho que é um bom aluno. Muito chata. É, mas valeu a pena, né? Eu acho que os nossos mestres estão de parabéns. É, porque o nosso curso, pelo menos, ele visa muito a inclusão e a compreensão do próximo. Gente, para aí. Eu esqueci, como eu fiz cadeira também na história, eu tive um... Desde da coordenadora, desde da secretária Nancy, que faleceu. E eu tive, assim, um carinho muito grande de todos eles. Assim, ó, eu fui muito bem amparada. E isso a gente não pode deixar de dizer. Então, a história aqui vai o meu carinho, a minha admiração e aos professores que me deram aula, meu muito obrigada. Eu... Também acredito que, com base na nossa formação em antropologia e também em arqueologia, nos dá um embasamento muito grande para nos desconstruir e conhecer o outro, né? Que é uma coisa muito importante. É verdade. E a maioria das pessoas não tem essa compreensão. Verdade. Não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. Embora vou e

Entrevistas, debates, histórias saborosas, humor, visão crítica, cultura, olhares. Toda segunda, da... De pensão. Boa tarde, ouvintes, novamente. Eu sou o Felipe, estou aqui com Beatriz Helena Mendes da Silva e com a professora Rosemar Gomes Lemos, da Universidade Federal de Pelotas. Eu gostaria que vocês começassem. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o sistema de cotas da universidade. Certo. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço imensamente o convite. Peço desculpas pelo horário que estou chegando, mas enquanto coordenadora do Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidade, estava participando da primeira Semana da África, que está acontecendo na Universidade Federal de Pelotas, o qual eu estou muito feliz. E falei isso, né, no início do evento, quando... considerando que eu sou ex-aluna da Universidade Federal de Pelotas, desde quando era um pontinho preto na multidão. E agora, então, somos muitos, né, muitos negros, negros brasileiros, negros africanos, e isso possibilitou que neste primeiro evento houvessem mais de 250 pessoas inscritas e presenças também da Unipampa de Jaguarão, Unipampa Bagé, e então estava no final do evento com um desfile de moda, com roupas africanas, então é maravilhoso e aproveito para parabenizar a organização, que é composta principalmente por alunos dos cursos de pós-graduação africanos e que vieram através de convênio para a nossa universidade. O evento da Semana na África foi um sucesso? Foi um sucesso, foi, né? Começou na quinta-feira, né? Então houveram palestras primeiramente na quinta-feira à tarde, com representantes de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, contando um pouco sobre seus países, sobre a cultura, né, seus costumes. Então foi super importante. Depois do lançamento de um livro que é sobre a Revolução dos Cravos, né, que aconteceu em Portugal, quando Cabo Verde e a maioria dos países que falavam de língua portuguesa, os PALOPs, né, então ficaram independentes por volta de 1975. Então houve o lançamento desse livro na quinta-feira à noite, sexta-feira à tarde também com uma série de palestras, e hoje então foi o Dia das Vivências e um filme africano também, e podemos degustar uma comida de Cabo Verde, a qual eu já conhecia na época do pós-doc que eu fiz em Portugal, que é a cachupa. Então, nós tivemos um professor de Cabo Verde e que hoje trabalha na Universidade Federal de Santa Maria e que nos brindou, então, com a cachupa. Estava uma delícia. Foi muito bom o evento mesmo. Então, eu acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre o sistema de cotas, que a Beatriz deu uma comentada rapidamente no outro bloco. Sim. Em relação às cotas, é uma confusão, e por isso é muito importante nós retomarmos que existem as cotas sociais e as cotas raciais. Então, desde que o candidato tenha estudado todo o nível médio em escola pública, ele tem acesso, né, pode ter acesso à universidade através de cotas, e essas cotas vão ser tanto no sistema SISU quanto no sistema PAV. Tá? Então, o PAV, que nós tínhamos até o ano passado um percentual de 10% das vagas para o FIPEL via PAV, agora, nesse último ano, nós tivemos, então, 20%. Né? Além disso, nós temos cotas também para todos os programas de pós-graduação. Então, nós temos 44 programas de pós-graduação, né, na Universidade Federal de Pelotas, a nível de mestrado e doutorado, e todos eles, então, com a possibilidade de acesso por cotas raciais. Né? As cotas sociais são específicas para a graduação. E aí, dependendo da renda, né, nós vamos ter, para as pessoas que têm uma renda menor, até 1,5 salário mínimo, nós temos então cotas sociais, que seriam L1, e para pessoas negras e indígenas nós temos então L2. Quando se tem uma cota quando se vai para um valor maior, né, de renda per capita, nós temos então também cotas sociais e cotas raciais, mas é independente da renda. E ainda temos também para pessoas que estudarem em rede pública e apresentam algum tipo de deficiência, né? Então, para as pessoas com deficiência, tanto cotas sociais como também cotas raciais. E nessas cotas sociais e raciais, nós temos também conforme o nível de renda. Então, se tiver renda per capita até 1,5 salário mínimo, vai se enquadrar em uma determinada categoria. Uhum. Se tiver uma renda maior, né, e for negro ou indígena, então vai fazer parte de uma outra categoria. Ah. No ano passado, para ter uma noção, só a nível de cotas raciais, nós tivemos mais de 1.000 alunos. Né? Então, hoje a gente já consegue ver uma diversidade étnica na Universidade Federal de Pelotas, graças ao comprometimento, né, das várias representações que eu já estava escutando a Beatriz, né, e que ela já explanou, né, que nós temos várias representações que fazem parte da comissão, e por comprometimento também da reitoria, né, tendo em vista que essas pessoas recebem honorários pelo trabalho responsável e comprometido que tem realizado. Assim, um trabalho muito importante que deve ser muito relembrado e frisado, principalmente dentro da universidade. Atualmente, existem comissões de heteroidentificação? Sim. Então, o que acontece? Só ainda concluindo, além da graduação, nós temos as cotas para pós-graduação, e essas cotas para pós-graduação também não basta se autodeclarar, né? Então, essas pessoas também passam pela comissão de heteroidentificação. É importante também relatar que nós somos a terceira universidade no país com cotas nos programas de pós-graduação, né? Nós temos antes Goiás e Brasília, e nós somos então os terceiros, e temos também uma política de permanência. Então, foi aprovada pelo Consum em agosto de 2017, e a partir desse ano, então, já temos bolsistas também para que eles consigam permanecer, né? Então, não basta a gente garantir o acesso, mas também a permanência. Como o Ministério Público também tem entrado em contato com outras universidades exigindo que os sujeitos de direito ocupem essas cotas raciais, então algumas universidades estão já trabalhando no sentido de montar as comissões de heteroidentificação, assim como nós temos a nossa comissão, né, que é a comissão de controle do componente étnico-racial, né? Então, nós temos a Unipampa Bagé, a Unipampa Jaguarão, nesse momento o IFSUL Pelotas, né, está se organizando no sentido de também montar uma comissão, o IFE de Porto Alegre, IFE de Bento Gonçalves, então uma série de instituições de ensino federal que estão se organizando para que possam ter essas comissões e para que realmente, né, a gente tenha pessoas negras e indígenas tanto no nível superior quanto no nível médio, né? Porque quando nós temos o IFE, os IFES têm tanto nível médio quanto nível superior. Cabe relatar também, e que algumas pessoas desconhecem, que a nível de IFE, quando os alunos se inscrevem como cotistas para o nível médio, não é necessário pagar qualquer inscrição. Então, nós estamos fazendo uma parceria, né, com um IFRS, para que a gente possa divulgar nas escolas, né, de nível médio e nível fundamental, já que nós temos um projeto de extensão universitária que é coordenado pelo Núcleo de Ações Afirmativas, que é o Viagem ao Futuro, que é para que os jovens se percebam enquanto alunos da universidade e para que os servidores da UFPEL também se acostumem com a diversidade étnica desses alunos, desses jovens que venham visitar. No momento que nós formos para as escolas divulgar a possibilidade de acesso à universidade, vamos também divulgar a possibilidade de acesso à escola técnica, né, de nível técnico ou nível médio de uma qualidade superior, que seria se direcionando para o IFSUL. Ah, sim. E as comissões de heteroidentificação seriam? As comissões de heteroidentificação têm por finalidade, porque nós temos uma normativa, né, a antiga normativa número 13, e agora passa a ser a normativa número 4, que foi promulgada agora no mês de abril de 2018. Ela diz que tem que haver, né, além das declarações de etnia, tem que ser verificada a veracidade dessas declarações. E então, essa veracidade, ela é verificada, digamos assim, por comissões que tenham diversidade de gênero, diversidade de etnia e diversidade de representações também. E para que possam acontecer essas comissões, é necessário que as pessoas tenham uma formação, né, a nível de conhecimento, étnico da história, né, do negro e a questão indígena também, para que possam participar. Então, as comissões, né, em obediência à normativa federal número 4, nesse momento já estão começando a fazer suas formações para que, de forma responsável e comprometida, as pessoas, os componentes dessas comissões, possam então definir se as autodeclarações representam, né, o fenótipo apresentado por cada candidato ou não. Uhum. Assim, é importante saber disso, porque muitas vezes as pessoas não, realmente não têm essa informação, não é levada, principalmente os jovens que querem ingressar numa universidade ou num curso técnico e não possuem esse conhecimento. Tu poderia dizer, explicar um pouco mais sobre como é que é ser para, esqueci o nome, com os jovens, esse grupo, um grupo, uma pesquisa? Viagem ao Futuro? Viagem ao Futuro, exatamente. A Viagem ao Futuro é um projeto de extensão universitária e que ele é conduzido por estudantes da Universidade Federal de Pelotas, né, que vão ter um orientador em determinado dos cursos aos quais os alunos, os jovens irão visitar. E estes alunos, né, esses acadêmicos, eles vão apresentar para os jovens das escolas públicas quais os espaços que eles mais gostaram desde que acessaram a universidade. Então, eles fazem um planejamento, eles passam durante um turno. A universidade, né, o gabinete da reitoria cedeu transporte, né, que agora nós vamos ver que estamos sem combustível, todos nós, mas vamos ter que aguardar para poder colocar em prática. Mas nós temos o transporte da universidade, que é disponibilizado para que essas crianças venham das escolas públicas para conhecer a reitoria e depois conhecer um determinado curso. Então, todos são bem-vindos a participar do projeto Viagem ao Futuro, que é conduzido pelo grupo de pesquisa e extensão Design Escola e Arte. É um grupo que já existe há 10 anos. Na verdade, ele teve início e é conduzido por mim, né? E ele teve início quando eu entrei na universidade por perceber a invisibilidade negra dentro da universidade. Então, num primeiro momento, ele foi composto por alunos da escola onde eu trabalhava, antes de estar na universidade, que era a Escola Estadual de Ensino Médio Areal. Esses alunos conseguiram concluir o nível médio, vieram para a universidade e alguns deles passaram a ser meus alunos. E nós montamos, então, o Grupo Design Escola e Arte com o objetivo de ir para as escolas públicas e falar sobre a questão, né, e a importância da cultura negra e da história negra para o progresso, principalmente de Pelotas, né? Que quando a gente fala do patrimônio histórico material, né, dos prédios que nós temos na cidade, onde se fala de arquitetos italianos, né, e outros espaços europeus, mas não se fala que a mão que construiu foi a mão negra, e que, com certeza, com muita inteligência, porque eles sabiam trabalhar muito bem tanto com a questão de alvenaria quanto a questão do ferro também. Então, todas essas contribuições foram levantadas e nós, então, começamos a desenvolver o Seminário da Consciência Negra de Pelotas também, além de trabalhar com oficinas das escolas. O ano passado, o Glênio foi homenageado, né, no nono Seconep, e felizmente nós estamos chegando no 10º ano. Então, estamos nos organizando para o 10º Seconep, que é um momento histórico também, onde nós vamos buscar reunir todos os homenageados ao longo desses 10 anos, né? Negros e negras comprometidos com a nossa história, com a valorização do negro na cidade de Pelotas. Então, essa é só mais uma atividade do Grupo DEA, que é o Viagem ao Futuro. É um trabalho de extensão muito bonito, eu já ouvi falar de algumas ações que vocês realizaram. E eu gostaria de saber também qual... a gente sabe que a construção dos prédios históricos de Pelotas foi feita com a mão de escravocratas, podemos assim dizer, de mão de obra negra. E gostaria de saber se a população tem essa consciência que os doces também de Pelotas são feitos, eram realizados, constituídos também pela mão de obra negra. Sim, e aí até é importante, quando a gente fala da questão do doce, né, que ele está colocado como uma... patrimônio material. Patrimônio material, mas linkado à cultura portuguesa. Exatamente. Só que, como eu falei, né, anteriormente, eu passei um ano em Portugal fazendo pós-doc, e os doces de Portugal são totalmente diferentes dos nossos. E sem querer ser exibicionista, os nossos doces são muito melhores. Né, porque tem, né, contribuições de outras culturas. Porque nós não temos só negros, mas nós temos a colônia alemã, né? Nós italianos. Temos italianos também, né? Então, todas essas contribuições unidas que geraram o que nós temos aqui, né, que é um doce de muita qualidade, e tão grande a sua qualidade que conseguiu então ter esse selo, né, de fazer parte do patrimônio histórico e material do Rio Grande do Sul. Então, é importante que se trate disso, né, e já se tenha uma certa visibilidade, porque da forma como está sendo representado, burocraticamente falando, não está sendo contemplada a contribuição negra. Né? E quando a gente trata principalmente das religiões de matriz africana, nós temos o quindim, que é uma oferenda, né, para Mãe Oxum, um dos orixás, e que tem então relação direta com a religiosidade africana. Então, não temos só doce de contribuição, né, portuguesa, mas também contribuição africana, e tem que ser também levado em conta durante a Fena Doce. Exatamente. E um dos pontos a serem tocados aqui agora é que a Fena Doce realmente não reconhece, né, esses doces. Nós temos uma doçaria que eu lembro que sempre até convida a Dona Cirlei, que é a nossa griô, Dona Cirlei Amar, né, que ela está sempre à frente. Essa é a única, eu acho, doçaria a qual ela faz parte, que tem um painel, né, com várias representatividades negras, e aí não vou colocar o nome da doçaria, mas não. Todos conhecem, porque há muitos anos, né? E a gente também deve ressaltar, né, as pessoas que realmente reconhecem o valor da cultura negra e dos próprios negros, das atividades que foram desenvolvidas, né, na cidade de Pelotas. A gente pode ainda falar do Museu do Doce, né, que também já fui orientadora de uma aluna que trabalhou sobre essa questão e levou os alunos, porque as escolas públicas, né, os alunos das escolas públicas também têm que participar e conhecer mais os museus. E quando se vai até o Museu do Doce, se vê várias fotografias, mas se nós formos lembrar a história, e aí como eu vivi na Coab Tablada, né, durante a infância, e via muitas mulheres negras trabalhando na HP, quando a gente vai verificar as fotografias que existem no Museu do Doce, eu lembro de ter visto só uma fotografia em que aparece uma mulher negra, e muitas mulheres negras trabalharam na safra, né? Então, infelizmente, ainda no museu também se tem a invisibilidade negra. E é o objetivo também do Núcleo de Ações Afirmativas, né? Porque para que a gente possa garantir a permanência, é necessário que a gente reforce a identidade. Então, nós temos trabalhado muito com eventos. Ainda na quarta-feira desta semana, que finda, nós fizemos um evento onde estiveram presentes 3 membros da comissão, né, protagonizando, que tratou do 13 de maio, mas o 13 de maio enquanto direitos que foram adquiridos e direitos que nós ainda temos que buscar, né, que foi o Antônio Carlos Pinto Rosa, o doutor Fábio Gonçalves e a doutora Rosângela Minhos. E abordaram então o 13 de maio e direcionando para os servidores cotistas, alunos cotistas e sociedade em geral, que aconteceu na Faculdade de Direito. Então, o objetivo é que cada vez a gente empodere mais e, dentro das ações que nós pretendemos ainda colocar em prática, o museu virtual. Já que não temos um espaço físico, nós vamos buscar fazer um museu virtual, né, que já existem em vários locais, onde nós vamos colocar as contribuições dos negros do Sul na história do Rio Grande do Sul. Então, a falta de representatividade é um dos grandes problemas ainda a serem resolvidos, né? Sim. E é muito importante para que as crianças possam buscar a sua identidade, né? Porque não adianta que eles visitem os museus e só vejam obras relacionadas a artistas europeus ou que sejam artistas brasileiros, mas que a gente não veja representados os artistas da nossa região, onde nós temos o José Darcy, nós temos, né, tantos outros, e que a gente, nestes espaços, ainda não consegue perceber a presença dos seus trabalhos, né? Eles são mais reconhecidos em Porto Alegre do que especialmente aqui Pelotas e região, que é o local de onde eles provêm. Isso, não sei se isso se deve também à cultura charqueadora da cidade, tu acredita? Com certeza. As instâncias de poder que permanecem. Exatamente. O poder está monopolizado na mão de poucos. Sim. E daí a importância das cotas, né? Para que a gente possa ter graduados da área do cinema, da área do jornalismo, da área, todas as áreas, né? Das áreas da engenharia, da economia, para que também se tire essa desmistificação, né, de que nós não somos capazes. Enquanto negros, enquanto indígenas, nós podemos ocupar os espaços que quisermos, né? Basta que lutemos junto, né, por respeito. Né? E aí também a OAB vem muito a contribuir enquanto representação dentro das comissões, tanto trabalhando nas comissões, mas também dos casos de racismo que pode acontecer em sala de aula. Então, os alunos e cotistas da universidade têm esse conhecimento que, em caso de impossibilidade de ação racista, seja entre colegas ou professor e aluno, nós imediatamente vamos agir para que esse aluno possa permanecer e ser respeitado e possa concluir seu curso, tanto a nível de graduação quanto pós-graduação. Sim, a questão de permanência da universidade é um assunto muito debatido, né? É verdade, muito. Eu acredito que a questão de permanência, ela ocorre não só para os cotistas, mas também para os não cotistas também. Mas, principalmente, tem uma dificuldade. É. A universidade não é um lugar muito receptivo. Sim. Mas nós estamos aí para botar o pé na porta. Ah, exatamente. Esse é o objetivo. Este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, bem sei que te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer de que ano estamos. Arranja com sangue e escreva no pano. Pérola negra, te amo, te amo. Te amo, bem sei que te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre o teu novo canto. Escreva um quadro em palavras gigantes. Pérola negra, se te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. É essa mulher querendo te impressionar. Se ter e dar coisa sem haver engano. AMU, todas as terças das 20 às 21 horas na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o movimento underground. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. 104.5 FM. cultura, informação, coletividade. 32 22 15 71. Ao lado dos movimentos sociais. Ligue e participe. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Desde 1978, o CAPA, Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, presta assessoria na organização social e política, na formação e na produção econômica das famílias de agricultores familiares. Agroecologia, cooperativismo e desenvolvimento regional são os princípios de trabalho do CAPA. Atualmente, são 5 núcleos de atuação no sul do Brasil, beneficiando mais de 5 mil famílias, incluindo agricultores familiares, assentados, indígenas, quilombolas e pescadores artesanais. Na sede do CAPA você encontra a Cooperativa Sul Ecológica, com feira permanente de produtos ecológicos, na Santa Tecla 510, fone 3272-3930. Só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. No fundo da Guaziara, caboclo, lendas e mágoas. Porque esperança sem luta é espera. Cantos de luta e esperança. Domingos, às 10h30 da manhã. E terças, às 21h. E os periquitos cuidavam de suas cores. Programa Subversão, todo sábado às 19h30, na 104.5 FM. Semeando anarquia nas ondas libres da Radio Com. Ya llegó el momento de levantar, destacar. Todos estos abusos no se pueden soportar. Se pasaron de la raya y hace rato. Y ahora les toca pelear ustedes rata contra gatos. Eco, restaurante ecológico, em parceria com o agricultor e o consumidor, promovendo a saúde da terra e do ser humano. Buffet da Balança, diariamente das 11h30 às 14h. Eco, restaurante ecológico, na Rua Gonçalves Chaves, 708, entre 7 de setembro e General Neto. Retornamos aqui com o projeto Nós Nos Outros, Antropofonias e Charlas, dos alunos de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o Felipe, estão comigo aqui hoje na mesa a Beatriz, Helena Mendes da Silva, a professora Rosemar Gomes, o aluno Glênio e Anderson. E acredito que a gente pode começar comentando sobre o Museu da Baronesa. Sim, para não fazer injustiça. Exato. O Museu da Baronesa, né, que eu posso dizer, né, que eu tenho acompanhado desde 2017, que eles vêm trabalhando intensamente com a valorização da cultura negra, fizeram exposições temporárias, têm feito várias palestras também, então realmente têm trabalhado em prol da valorização dos negros de Pelotas ao longo de sua história. Sim, vão ter encontros nacionais, vai ter o Encontro Nacional das Comissões. Sim, também é importante frisar, dentro dos temas que foram desenvolvidos aqui, o Encontro Nacional das Comissões, que vai acontecer na última semana de agosto, envolvendo então as representações das instituições de ensino público de todo o Brasil, é onde nós passaremos 3 dias com formação, com discussão em mesas redondas e também com apresentações culturais. Então o objetivo é para que a gente tenha um mínimo de padronização nas atividades, enquanto comissões de heteroidentificação. Daí estamos convidando representações de todas as universidades e institutos educacionais federais para que venham a participar. Ah, sim. Tem um apoio aos ingressantes, né, da Cotis dentro da universidade. Ah, sim. Então, e agora nós vamos falar todos os assuntos que ficaram pendentes. Então, sim. Em relação ao apoio, né? Para que a gente possa garantir a permanência, é necessário que haja um empoderamento desses alunos a nível de conhecimento e de defesa, né, de respeito aos seus valores, mas também que sejam supridas as suas necessidades básicas e que, por vezes, não foram satisfeitas durante o ensino médio. Né? Dificuldades que eles venham a ter em português, ou em matemática, ou em física. Então, nós temos já um projeto de extensão universitária, que é conduzida pelo professor Gilson Porciuncla, do Centro das Engenharias, que é o PROEDAE, que tem por objetivo dar auxílio nas disciplinas de matemática, física e também trabalhar com os alunos cotistas sobre a valorização da sua cultura. Temos o apoio da professora Miriam Alves, da Faculdade de Psicologia, com o seu projeto de pesquisa ELECOS, que através de grupos de estudo tem conversado também com os alunos cotistas, trabalhando tanto as questões raciais quanto as questões de gênero. E neste momento nós estamos, em breve, colocando em prática um projeto de apoio no sentido de facilitar a redação dos alunos. Redação, quando eu digo na construção de artigos, mas também para que possam escrever, o auxílio vai a nível de estar junto às escolas públicas, né, onde nós temos então ensino médio, e para que esses alunos então venham a fazer várias redações com temas atuais, para que possam ser corrigidos, ou seja, escrevam de forma a não serem reprovados, porque desde que o aluno tire nota zero na redação, ele estará automaticamente fora da concorrência a uma vaga. Então, é fundamental que ele saiba se expressar, né, de forma escrita, para que possa concorrer pelas cotas raciais. Nós, neste momento, então, já temos uma sala de leitura, onde nós tivemos doação de vários livros. Nós temos bolsistas que estão responsáveis pelo cadastramento desses livros. Ainda não podemos emprestá-los para que os alunos retirem por muito tempo, mas eles podem deixar um documento de identidade, tiram xerox e podem colocar novamente lá. Esses livros são relacionados à cultura indígena, cultura africana, cultura geral, e nos próximos dias teremos também livros de física, de química, de matemática. Então é um espaço onde os alunos vão poder fazer suas leituras e vão poder também estudar. Ele vai ser, como posso dizer, denominado, ele vai ter um nome, em homenagem ao professor já falecido de Pelotas, que era o professor Jorge Alvacir, que era um professor de história, que fazia parte do movimento negro, uma pessoa super comprometida. Então a sala vai ter seu nome, assim como outras salas também, durante, até o final de 2018, vão receber nomes de representações importantes negras e também indígenas. Cabe salientar que ainda no mês de julho. Nós temos no dia 25 o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E por este motivo, durante o mês de julho, nós teremos várias palestras que vão acontecer com mulheres negras ativistas da cidade, onde já aproveito para convidar a amiga Beatriz para fazer uma dessas palestras, com rodas de conversas com os alunos cotistas. E no mês de agosto, onde nós temos o Dia do Patrimônio, então será direcionada às representações indígenas, né? Então nós teremos tanto trabalhar com as questões negras no mês de julho e a seguir no mês de agosto com a questão indígena quando se trata do Dia do Patrimônio. Eu só posso agradecer e pode contar comigo que eu estarei lá tentando fazer o meu melhor. Eu só queria salientar um pequeno adendo aos professores do curso de antropologia, a Flávia Rietti, que estiveram imbuídos na pesquisa para a patronização dos doces de Pelotas, os nossos antropólogos, que não falam, mas eu me lembro da professora nos corredores com os papelzinhos e eu estou indo, que eu estou fazendo essa pesquisa. Então, assim, professor, professora Flávia, aí vai o meu carinho e o nosso reconhecimento daqui. Um forte abraço. Sim, também vale frisar também que nós temos vários problemas na cidade em relação a negros, né? As questões de racismo, infelizmente, nós temos que lutar, né, contra isso. Nós tivemos um caso bem recente da imprensa local, escrita, falando do cabelo crespo, né, de uma maneira muito pejorativa, né, e que teve uma resposta muito rápida, né, de nós negros daqui de Pelotas. Isso, se não terminar através do respeito, do entendimento, se nós tivermos, então, que judicializarmos, nós vamos, mas exigimos o respeito a nós devido. Certo. Eu também gostaria de perguntar se se qualquer problema, qualquer dúvida, estamos todos à disposição para responder. E também gostaria de perguntar, me ocorreu agora, se as políticas de cotas também têm algum projeto além desse para as escolas municipais, se tem um amplo acesso. Existe um projeto que é liderado pela professora Alessandra Gasparotto, do Instituto de Ciências Humanas, e que tem por objetivo divulgar as cotas raciais não só em Pelotas, como cidades da região, né? Então, eles também vão até as escolas, fazem palestras, fazem oficinas, ensinam os alunos a se cadastrarem, trabalham também junto aos quilombos. Então, quanto mais professores comprometidos com essa causa estiverem juntos ao núcleo de ações afirmativas, né, buscando o acesso de alunos cotistas na universidade, melhor, né, e serão sempre muito bem-vindos. Na semana passada, nós tivemos um espaço na formação de professores ingressantes da Universidade Federal de Pelotas, e isso foi bastante salientado. Ou seja, nós precisamos muito da contribuição de todos os professores em todos os campos para garantir o acesso e permanência desses alunos na Universidade Federal de Pelotas, para que nos quadros de formatura nós possamos ver a diversidade tão esperada. Sim, vale salientar também que a Beatriz é uma pessoa muito especial para todos dentro do curso. Muito obrigada. E ela também exerce um trabalho muito bonito dentro da ser técnica em enfermagem, dentro da unidade básica de saúde, né? Eu já fui técnica dentro da unidade, hoje sou agente comunitário de saúde. A Jaqueline, que está aqui comigo, somos as duas, somos parceiras, somos amigas, fizemos um trabalho dentro da comunidade, voltado para a comunidade carente, e a gente ama o que faz. Temos que amar muito, né? Que não é fácil, né? E acho que é importante também dizer que não só nós, enquanto membros da Comissão de Controle e Identificação do Componente Étnico-Racial, estamos comprometidos e trabalhando no núcleo de ações afirmativas. Nós temos muitos voluntários, muitos alunos voluntários, alunos negros e alunos não negros, né, que estão buscando para que as cotas sejam respeitadas, e nossas famílias também, né, que nos dão apoio, que nos dão uma palavra de incentivo para que a gente possa seguir nesta caminhada. Né? É um desafio, digamos assim, dentro de uma universidade que até um determinado momento, né, antes de nós termos o Reúne, nós tínhamos por volta de 10 mil alunos, 300 professores, hoje somos mais de 1.300 professores e 20 mil alunos. E nessa realidade desses 1.300 professores, nós não temos 20 professores negros. Né? Então, esse é o nosso próximo desafio, né? Fazer com que nós tenhamos mais mestres, negros e indígenas, mais doutores, mestres e indígenas, tanto mestres quanto doutores, para que possam concorrer, né, nos concursos públicos e transformar-se em servidores, então, para que venhamos a ter essa diversidade, não só a nível dos graduandos, dos pós-graduandos, mas a nível de professores também. Servidores a gente já consegue perceber também uma diversidade étnica, mas enquanto professores ainda se tem um número muito reduzido. Pois é uma realidade que nós percebemos assim, no nosso dia a dia, que existem muitos poucos servidores, técnicos, professores dentro da universidade. Acredito que essas cotas, o sistema de cotas, digamos assim, novo, modificado, terá um grande acesso, um amplo acesso a todos para a universidade justa, de qualidade, igualitária, todos tenhamos os mesmos direitos. E é importante também salientar que nós temos agora na universidade um núcleo de acessibilidade e inclusão, um núcleo de gênero e um núcleo de ações afirmativas e diversidade reunidos na coordenadoria de inclusão e diversidade, né, e sobre a orientação e liderança de uma pessoa também comprometida com a inclusão. Isso é de suma importância, né? E essa coordenadoria estar linkada junto ao gabinete facilita também para que nós possamos ter acesso a todos os recursos humanos e materiais para que a gente realmente faça inclusão nesses três níveis, né? Em relação à acessibilidade e inclusão, nós tínhamos um número muito reduzido de pessoas cegas e hoje bastante ampliado, mas com o auxílio também que conheço, de muitos voluntários, nós temos obtido resultados positivos. Então é fundamental, né, o comprometimento de todos nós, enquanto servidores, enquanto alunos, para que a inclusão realmente aconteça a todos os níveis. Né? E respeito também, né, quando se trata da questão de gênero, a todos os gêneros presentes na universidade. Ah, sim. A gente não tem palavras para descrever a presença de vocês, maravilhosa. Nós estamos sempre de portas abertas para receber vocês quando for necessário. Gostaria também de dizer que as músicas que foram fechamento do primeiro bloco foi Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, de Gonzaguinha. O segundo bloco foi Pérola Negra, do Nightroots. E nesse bloco nós iremos fechar com um tributo a Martin Luther King, de Wilson Simonal. Gostaria que você desse uma palavrinha sobre essa música, que ela é muito importante. É fundamental quando ele diz que quando um negro for, um outro virá. Né? Então, faz parte da nossa realidade também o desencarne acontecer mais cedo, né? E muito por conta de todas as pressões que nós sofremos da sociedade, por lutar pelo que nós acreditamos, mas nós temos certeza que quando a gente luta, né, em grupo e focados, sempre vai ter alguém que venha nos substituir. Então essa foi a sugestão, né, e também em relação ao Wilson Simonal, que foi alguém injustiçado, né, e que a sua família, né, no pós-morte conseguiu comprovar que realmente as acusações que faziam relação a ele não eram verdadeiras. E o próprio nome da música, né, tributo a Martin Luther King, um negro norte-americano que nos representa e que lutou também por igualdade de direitos em um outro país da diáspora africana. Sim. Eu gostaria que vocês comentassem agora, em último minuto, sobre os senegaleses e demais etnias que estão chegando agora em Pelotas, que nós estamos vendo uma expansão de comunidades. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Eles estavam presentes agora também na primeira semana da África, e a informação que foi repassada é que já tem um número mais reduzido de senegaleses por conta de todos os preconceitos, né, e maus tratos digamos assim, que sofreram, né? Mas existe agora alguns projetos que têm auxiliado para que eles possam se manter financeiramente e também em relação à língua. Então, é mais uma luta, né, que temos que travar em conjunto para que eles possam sobreviver, né, e ter um espaço aqui na nossa cidade, onde nós temos muitos em Rio Grande, Porto Alegre também, e Caxias. Existe alguma ação em questão de prefeitura para esse... Hoje, enquanto eu não estava aqui, só vendo desfile de moda, de roupas que foram produzidas a partir de um projeto do Procultura, que eles foram contemplados. Então, foi disponibilizada uma verba para que eles pudessem fazer essa produção, né, de roupas e bolsas e acessórios, para que, então, da renda gerada, né, dessa produção, eles possam sobreviver aqui em Pelotas. Então, essa é a iniciativa que eu conheço. Né? Podem haver outras, mas essa que, nesse momento, eu posso fazer referência. Claro. Beatriz, eu gostaria também que tu desse mais uma palavrinha sobre a tua pesquisa, só para completar, assim. Tu diz a pesquisa do TCC, né? Sobre tua pesquisa, sobre tuas vivências. Olha, eu podia ficar falando aqui até amanhã, como o Rosemar falou, mas assim, eu sei por conta do tempo, a minha pesquisa, ela foi muito benéfica para mim, eu aprendi muito, eu sofri muito. Eu chorei, porque, gente, vocês não fazem ideia do que a gente é julgado por essas cotas. Porque só veem os negros. Não vejo que tem, como ela falou, as sociais, como a Rosemar falou, que tem as cotas, milhares de cotas que estão aí para ser vivida, para ser usada. Então, eu acredito, assim, que esse meu TCC, ele foi... o ápice para mim. As coisas estão acontecendo muito rápido. Eu, às vezes, não estou conseguindo nem administrar. Hoje, a minha primeira palestra como antropóloga, hoje eu posso dizer que eu sou uma antropóloga, né? Nata, porque eu comecei de lá dentro, vim de um outro curso, mas fiz todo ele dentro do meu curso. Amo a antropologia, o que ela me proporcionou, as palestras, as vivências que eu tive com os meus interlocutores, né, dois deles presentes aqui e tantos outros que estão aqui dentro. E só posso dizer para vocês assim, ó, o crescimento é muito grande, vale a pena acreditar no sonho, insistir nele. E assim, ó, a gente às vezes fica meio triste quando uma pessoa diz pra gente assim, não vai dar certo. Mas às vezes a pessoa desconhece. E aí tu vai lá e fica. Então eu tenho muitos apoiadores, muitas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Acredito que sozinha, minha família, meus amigos, as meninas do posto, gurias, vai aí meu abraço para todos da UBS Guabiroba, a todos do Capão do Leão que estiveram junto comigo também, a Jaque, que foi uma pessoa imprescindível, a enfermeira Lucimar, a enfermeira Lisiane. Eu poderia dar assim um... Ai, gente... Ninguém sobe sozinho, sempre tem que ter alguém por trás. A minha orientadora, que eu já disse, ela não foi orientadora, ela foi minha mãe. E eu te agradeço, Lore, por ter puxado as minhas orelhas. E hoje eu descobri que eu sou nota 10. E essa nota 10 é graças a ti e aos meus jogadores que estavam lá. E uma que está aqui do meu lado, eu só tenho que dizer assim, ó, o meu muito obrigado. Também gostaria que a professora... Muito obrigada, Beatriz. É. Gostaria que a professora comentasse um pouco sobre as suas pesquisas. Bom, eu sou arquiteta, né? Sim. E aí, por conta das possibilidades que se tinha na época que eu estudei, que não haviam cotas na pós-graduação, então eu acabei fazendo especialização e mestrado em Química, e depois, então, me direcionando para o doutorado em Engenharia Civil. E aí, no pós-doc, eu volto, né, para trabalhar com a questão de patrimônio, que é na área de museologia, né? Então, eu fiz pós-doutorado na área de Engenharia de Materiais, em Aveiro, a primeira vez, e agora a segunda vez em Lisboa, onde foi trabalhada a questão da contribuição africana para a cultura de Portugal. E onde eu tive a possibilidade de conhecer mulheres cabo-verdianas, mulheres moçambicanas, angolanas, e ver o quanto a mulher negra é resistente e o quanto ela é forte. Então, na conclusão, eu quero deixar esse abraço às mulheres negras, muito que sustentam as suas famílias, sustentam seus filhos, passam uma jornada, né, todo dia, muitas vezes cuidando da família dos outros, e deixando as suas, né, a quem, e retornando à sua casa, tem todos os afazeres, cuidar dos filhos e dar ainda o carinho e o aconselhamento para que eles possam resistir, né, a todas as mazelas que a gente tem na natureza. Quero agradecer a todos os membros da Comissão de Controle e Identificação do Componente Étnico-Racial. Quero agradecer a todos os voluntários, alunos e servidores, porque o Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidade, ele tem apenas uma servidora e 5 bolsistas, os quais eu quero agradecer, porque também, se eles precisarem ficar trabalhando até as 10 horas da noite, eles ficam, para que a gente possa ter os registros corretos, e são muito responsáveis e muito comprometidos. Então, agradeço imensamente a todas as pessoas, especialmente ao meu marido, né? Porque muitas vezes eu também, como enquanto mulher negra, deixo a minha família só, para poder cuidar de tantos outros. Agradecer ao meu filho, Renan, à filha Lisiane, pela compreensão, né? E, acima de tudo, agradecer a Deus, porque as lutas são muitas, as barreiras são muitas. Quando a gente fala de cotista, e aí a Beatriz falava sobre a questão de ser aluno cotista, é diferente entre ser aluno cotista racial e aluno cotista social. O aluno cotista social, ninguém vai saber que ele é aluno cotista social, porque não está escrito na testa dele que entrou por cotas. Agora, quem é negro, seja ele cotista ou não, sempre ele vai ser reconhecido enquanto cotista. E muitas vezes, e na grande maioria das vezes, vai sofrer preconceito por isso. Então, que nós tenhamos força. Nós estamos lá na rua Almirante Barroso, 1734, esquina Barroso, esquina Lobo da Costa. Sempre que precisarem de um apoio, de um diálogo, podem nos procurar. Nosso telefone é 3284-4306, ou podem enviar um e-mail também para naaf.cid, que é de Coordenação, Inclusão e Diversidade, .fipel@gmail.com. Sempre que nós pudermos, nós vamos auxiliar, e se não, nós vamos buscar indicar alguém que possa resolver essa questão. E aproveitando também esse último momento, esfriou muito em Pelotas, e nós temos muitos alunos do norte e nordeste do país. Então, a nossa próxima campanha é uma campanha do agasalho. Então, arrumem seus roupeiros, e as roupas que vocês não usam de inverno, vocês podem deixar lá no Barroso, 1734, que vai ser direcionada para os alunos que precisarem. E obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, e estamos sempre prontos a colaborar com a rádio. E parabéns a vocês pela iniciativa. Bom, muito obrigado. Vou repetir de novo, porque não tenho palavras para agradecer a vocês. A presença de vocês para nós é imprescindível. Fortalece cada vez mais nosso projeto, cada vez mais a rádio. E falo por todos quando eu digo que a luta não acabou. A gente vai continuar aqui enquanto pessoas para conseguir os direitos de todos. Bom, então vamos ficar com a música do tributo ao Martin Luther King de Wilson Simon. Simonal, desculpa, gente. Minha letra é meio feia. Tá bom. Obrigado, ouvintes. Eu sou o Felipe. Estou aqui com o Glenn e com o Anderson. E desejo a todos uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Thank you.